Araú. E aí, Caio? E aí, Guga, como é que você tá? Cara, eu voltei do Brasil e a gente não se viu. A culpa é 100% sua. Eu sei, cara. Desculpa, mas foi por um bom motivo. Sim. Eu realizei muitas coisas no trabalho e tive muitas metas atingidas, muitos objetivos cumpridos e pude voltar pra casa com a sensação de dever realizado. Um novo homem. É. Aí eu cheguei aqui, tava tudo acumulado e tal, voltou tudo a estaca zero. Mas o fato é que a gente tá preparando muitas novidades para o GugaCast. A gente tem mais 2 semanas, certo? Sim. De coletâneas. O que, que a gente tem hoje? Hoje, Guga, eu, como não tinha nenhum adulto me supervisionando, eu resolvi fazer aqui um negocinho, né, especial. Ah. Afinal de contas, um dos grandes momentos, porque a gente tem alguns grandes momentos no ano, né? Uhum. Especial de carnaval, especial de Natal, especial de aniversário. Uhum. E também o especial do Dia do Sexo. Certo. Que é o meu, eu já adianto aqui, é o meu programa favorito do ano. Facilmente. Principalmente porque 70% dele fica só pro grupo secreto e é uma putaria desgraçada. Esse é o momento que a gente dá aquele high five temporal no Guga e no Caio da sexta série. A gente conseguiu, galera. Exatamente. E aí, preparando, né, engatinhando aí, né, pra, porque esse programa vai vir logo em menos, né, em setembro, uhum. Eu separei aqui uma antologia GugaCast com 3 trechos só de perversidade. Tá. Porque tem a história do Higino no motel, que ele foi fazer show no motel, uhum, e atrasou a vida dos amigos, que eu adoro essa história de quão filho da puta é o Higino. Uhum. Um trecho da minha história na suruba. Aham. Uhum. É, essa sua história aí, ela passou no crivo, porque foi na primeira temporada e a gente não... Exato. Porque hoje em dia ela não passa mais. Não, não passaria. Mas eu vou pegar um ponto mais leve, um ponto mais light. Uhum. E também, logo depois, isso é interessante, que no episódio 10 o Higino contou, né, a história dele no show do motel. E depois, no episódio 21, você convidou ele de novo para agora ler história dos ouvintes em motel. É mesmo, foi mesmo. Então meio que ficou, o Higino é o cara das histórias de motel. Pô, uma boa antologia, uma antologia quente. Exato. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá fazendo isso, em homenagem ao programa do Dia do Sexo, que vai ao ar na semana do dia 6 de setembro, uhum, vamos colocar no grupo secreto dessa semana só conteúdos relacionados a sexo. Vixe. Então você põe a antologia aqui, as coisas mais light, as coisas mais apropriadas pra TV aberta, né? E as coisas que só passam no pacote especial da TV a cabo, a gente deixa lá no grupo secreto essa semana. O que você acha? Eu acho interessante, eu acho bacana. Bora fazer isso? Bora. Então tá. E aí, se você tá ouvindo, você sabe por que eu criei isso, né? Você que tá aí ouvindo. Pra fazer você assinar o grupo secreto, né? Essa abertura aqui é sobre isso, cara. A gente tá nem tentando disfarçar. Sobre isso. Vai lá e assina o grupo secreto. Primeiro que lá tem conteúdo exclusivo todo dia útil, mas tá tendo conteúdo exclusivo todo dia útil, e agora que a gente vai fazer, então, um conteúdo... E eu inventei isso aqui agora, porque eu realmente não sabia que o Caio tinha feito isso. Já que a gente vai fazer um conteúdo relacionado a coisas quentes, a gente vai fazer coisas muito mais quentes. Nossa. Lá no grupo secreto, só pra quem assina pelo PicPay, vai lá, picpay.me/GugaCast, assina o plano de 15 pratas, e você vai ter acesso a esse grupo incrível. E você ainda vai ter acesso a essa ferramenta incrível que é o PicPay, que a gente sempre tem... Cara, eu paguei tudo com o PicPay nessa viagem nos Estados Unidos. Eu paguei você com o PicPay, cara. É verdade. Por que a gente não fazia isso antes? Eu não tenho a mínima ideia. Tornou muito mais fácil, né? Bem mais rápido. Pois é, de agora em diante vai ser assim. Então, baixa o PicPay, vai em picpay.me/GugaCast, assina o GugaCast e vem pra essa bolha você também, Caio Corraine. Eu vou fazer um mais sexy. Ah, vai lá. Vem pra bolha, você também. Ah, vem. Que coisa horrenda. Foi horrível isso, cara. É tão ruim que dá a volta e fica bom. Não, não, não, só não deu volta não. Parou no momento exato que ficou ruim antes de dar a volta. Pô, eu tenho um sorcei. Até abracei o microfone. Tá bom, Caio, vamos aí ouvir esses conteúdos e semana que vem a gente volta? Voltemos. Ok.

foi causada pela notícia de um suposto namoro com o diretor da Globo. É importante notar a queda abrupta das pesquisas dos nudes de Sanji em outubro de 2012. Novatos poderiam atribuir as bodas de açúcar do casal, ou a um luto devido ao último aniversário do matrimônio antes do fim do mundo. No entanto, nesse mês houve o furacão Sanji, que destruiu a costa de New Jersey e New York, o que explica a queda, visto que os fãs estavam em luto, com medo de que a associação dos nomes poderia fazer a carreira da estrela pop. Após ver que não havia mais nenhum empecilho à musa, o poder destruidor do furacão despertou a atenção dos punheteiros, talvez internacionais, e descobriram a cantora após clicar no link errado. Houve uma rápida crescida nas pesquisas pelos nudes de Sanji, que durou até o fim do ano. E às vezes é o Google completando a busca, né? O cara coloca Sanji, e aí ao invés de furacão já vem a frase. Isso. Um dos grandes picos foi em 2009, após um show interpretando músicas do Roberto Carlos. Isso evidencia que, além de ter fãs bem mais velhos, eles também são bem bregas. Excelente. Uma das grandes disputas no meio acadêmico é se a separação da dupla Sandy Jr. teve influência positiva ou negativa sobre a vontade do povo de ver fotos da Sandy pelada. Essa é, de fato, uma das grandes disputas no meio acadêmico. É, claro. Com certeza. Eles se separaram em 2007 e realmente é difícil compreender o gráfico nessa época, que oscila loucamente. No entanto, em abril de 2014, quando fizeram show juntos novamente pela primeira vez, houve uma queda na pesquisa, mostrando que talvez os fãs acreditem que Sandy está levando melhor uma carreira solo. Cara, que e-mail genial! Demais! Muito bom! Tremenda análise. Não teve uma história, mas é uma análise perfeita. Manda mais e-mails pra gente, cara, desse tipo. Muito bom! Muito bom mesmo. O ano era 2010, eu não sei os motivos, eu não sei o que levou a isso, mas eu só sei que nessa época eu tava conhecendo muita gente na internet. Pra mim foi meio que a época de ouro do Twitter, porque todo mundo era brother, ninguém desfazia amizade por causa de política, era tipo uma utopia naquela rede social, né? Bons tempos. O que pra vocês eram os blogs em 2006, pra mim era o Twitter em 2010. Certo. Então, essa foi a época que eu mais conheci gente na minha vida, né? Eu saía pra beber toda semana com um grupo novo de pessoas e eu acabava vivendo um universo muito novo, né? Pra quem não sabe, eu nasci em São Paulo mesmo, mas eu fui criado pelos meus avós no interior do estado, né? Eu fui criado em Mococa. Mococa é maior ou menor do que Matão? Depende, quantos habitantes tem Matão? Não faço ideia, eu imaginei que você fosse saber. Não, eu sei que Mococa tem 80 mil. Caramba, cara, cabe no estádio de futebol. Não, cabe, sei lá, no Ipiranga. Ipiranga é 5 vezes maior do que Mococa. Certo. Se for um complexo hoteleiro bem preparado, ele recebe 80 mil pessoas também. Exato. E assim, e por mais que eu sempre tenha sido um cara de cabeça aberta, tal, que eu fiz muita, muita loucura no interior, eu não tava preparado pras loucuras de São Paulo. Porque a loucura do interior é você roubar goiaba, nadar pelado no rio. Sair pra beber vodka com Fanta na praça da cidade, sentar no coreto enquanto a bandinha tá tentando ensaiar e você tá gritando, esse tipo de coisa. Sei. Então assim, essa não é uma história de vitória, não tô aqui pra contar tudo isso como se tivesse sido foda e tal, mas sim um dos dias mais awkward da minha vida. Okay. E certamente foi foda. Contando, tudo fica bom, mas na hora não tava tanto. Mas vamos lá. Era uma sexta-feira e um conhecido meu... Inclusive, Guga, inventa um nome pro meu conhecido. Arnaldo. Arnaldo, ok. O Arnaldo, ele chegou e ele falou assim, cara, eu vou mudar a tua vida hoje. E eu, putz, já fiquei com aquela cara de, caralho, esse cara vai me levar na igreja? O que ele vai fazer, tá ligado? Pedir em casamento. É, mas aí ele... vender filtro, tá ligado? teve um primo meu que caiu nessa de vender filtro. Você não tá rindo porque sabe de alguém que caiu também, né? No programa passado teve a história de um cara que foi comprar filtro, foi bem terrível, mas beleza. Mas aí ele, não, é uma festa, rola uma vez por ano, e eu pedi pro dono da festa pra te levar e te apresentar pra galera de lá, porque você é maneiro. Pelo que ele me falou, eu já, né, fiquei animado, porque quando você é mais moleque, é difícil uma festa ser uma bosta, né? Porque hoje em dia eu chego nos lugares e, porra, tô com fome, porra, tô com sono, porra, não tem lugar pra sentar. Mas naquela época era tipo, uhul, festa! Comida, bebida, valeu! Excelente. E assim, o lugar da festa era um apartamento bem grande, que ficava perto da Paulista. Eu não vou falar a rua, porque eu acho que a pessoa envolvida mora lá ainda. Uhum. Beleza, a gente chegou lá, E era um apartamento super comum e tal, mas estava lotado, abarrotado de gente, tocando uma música super alta. Então, uma festa normal, né? Nos conformes. Eu falei, isso aqui não vai mudar minha vida nem fudendo. Mas o Arnaldo só com aquela cara de, tolinho. E eu, ok. Esse é um sentimento que vai continuar durante a noite inteira, tá? Beleza, quando eu cheguei, o cara foi me apresentando todo mundo, porque parecia que todo mundo ali já se conhecia, e eu era meio que o estranho no ninho, né? O modus operandi do Arnaldo pra me apresentar pras pessoas era tipo assim, fulano, esse aqui é o Corraine, primeira vez. Ah, fulano, esse aqui é o Corraine, primeira vez. E eu, caralho, o que ele tá falando, tipo, primeira vez pra todo mundo? Que porra é essa? E eu já tava muito incomodado, cara. Mas beleza. Daí ele foi me apresentar pro dono da festa. Rafael, inventa o nome pro dono da festa. Calígula. Ok. Acho justo. E assim, ele era um cara meio mal encarado, altão. E ele chegou, ele me olhou dos pés à cabeça, me deu um tapinha no ombro e disse... Eu falo com você depois. E saiu andando. Putz. Aí eu, caralho. Mistério. É, tipo, tava muito estranho tudo. Só em 2010, e você já revelou pra gente que você nasceu em 86, você tinha 24 87. Anos. Eu tinha 23. 17, 23 anos, na flor da idade. E eu acho que esse é o momento que a gente precisa explicar pra nossa audiência, que não te conhece, que o Caio, o Corraine, que é, ele é gato. Ele é bicho. Ele é considerado gato, acho que é uma unanimidade na internet. Vamos deixar assim. Tá bom. É, eu não vou contestar, vamos deixar assim. Beleza. É importante isso pra que o cara possa imaginar, porque o Arnaldo, a gente já imagina ele como uma bicha velha que fica falando, tolinho. Isso vai ser tão melhor pra história depois. O Calígula, a gente sabe que ele é um cara gigantesco e que olhou feio pra você, mas pôs a mão no seu ombro. Sim, ele falou aí, mandou um eu falo com você depois, saiu andando. Beleza. Assim, nesse momento eu já tava com, tipo, festa estranha, com gente esquisita, rolando em loop na cabeça, né? Porque eu falei, cara, isso tá muito errado. Mas beleza, eu dei uma circulada e eu notei que em um dos quartos da casa tinha uma TV de tubo com um Super Nintendo plugado e a galera tava jogando Street Fighter 2 Turbo. Aí o nerdão já foi se aninhar lá, porque eu falei, eu vou ficar do lado do videogame, né? Beleza, era aquele lance de perdeu, passo controle. Certo. Como eu fui o último a chegar, eu fiquei em último na rodada. Daí tinha um maluco, cabeludo, meio metaleiro, magrelão e tal, que ele tava ganhando de todo mundo. A gente e, vai dar um nome tipo, pra ele? Talvez, porque ele volta depois, mas a participação dele é bem pontual nessa história. Certo. Vocês querem dar um nome pra ele? Hércules. Hércules, ok. Daí, o Hércules. Cara, ele tava ganhando de todo mundo. E ele só usava o Zangief, que é um personagem super difícil de jogar. E eu comecei a ver, caramba, esse maluco joga muito bem. E toda aquela estranheza que eu tava foi se esvaindo, porque eu tava, né, em meio aos meus. Certo. Tava ali jogando Super Nintendo com a galera. Beleza. E você pensou, de fato, o Zangief ganhando todas, essa festa mudou a minha vida. Exatamente, era isso que o Arnaldo queria dizer lá no começo. Aí o cara foi ganhando de todo mundo e eu comecei a dar uma zoada nele. Eu falei que o meu Ken era incrível, inacreditável, tal, o melhor jogador que já tinha passado pelo planeta Terra. E eu ia tirar ele dali, porque ele tava invicto. E ele entrou na brincadeira e a gente começou a se zoar. Quando chegou na minha vez, o Arnaldo volta e ele fala, cara, você tem que conhecer essa galera e blá blá blá. E me puxou pelo braço pra me levar pra sala. Pô, ele te tirou da sua vez? Me tirou na minha vez. Que você ia derrotar o Hércules? Exatamente, eu ia ter um embate com o Hércules. Caralho, que isso foi um clímax que eu não esperava. Eu também. Não, mas... Eu tô aqui, isso tava é aqui esperando você ver o que ia acontecer. Isso é importante pra história porque eu fui pra sala, bati um papo de 5 minutos. Quando eu volto, obviamente, vou pro último lugar da fila de novo. Certo. Eu fui pro último da fila porque a galera tava putaça. Eles queriam muito tirar o Hércules. Só que, tipo, quando chegava próximo da minha vez... O Arnaldo voltava e, ah, tem que te apresentar pra blogueira tal. Tinha umas pessoas meio famosinhas na festa, inclusive. Certo. E aí, toda hora, assim, tipo, de vez em quando era na minha vez, de vez em quando a gente tinha começado. Cara, rolou umas 4 vezes, sem sacanagem. A mesma história. Daí, pura sacanagem. É, tipo, quando eu ia jogar com o Hércules, alguém me tirava do quarto. Daí, na última, chegou o dono da festa, que é o Calígula. Uhum. Ele falou, tem uma guria que quer te conhecer. Aí eu falei, foda-se, Street Fighter, né? Vamos lá conhecer a mulher. Guga, me dá um nome pra essa guria. Rafael, fala um nome grego aí. Nome grego... Micalateia. Micalateia. Ok. Fica assim. Eu chego lá e, assim, eu vou ser muito sincero, e isso é meio que super babaca, mas eu não tenho a mínima ideia de como ela era. O que eu lembro é, ela tava toda de preto, ela era meio perigótica, assim, e ela era muito... Vocês nunca ouviram essa expressão antes. Ela era muito perigótica e ela era bem branquinha e tinha um cabelo muito, muito, muito preto. Essas são as características que eu lembro dela. Então, peraí, a gente tem que mudar o nome dela pra um nome gótico. Tá. Tem que ser Jezebel. Jezebel, ok. Ok. Daí eu começo a conversar com a Jezebel e tal. Ela, nossa, eu espero que você curta a festa e tal. Eu tava jogando Street Fighter com o pessoal lá, tá tudo mó maneiro. Tipo, bobão. Uhum. Ela, não, você não tá entendendo. A festa não começou ainda. Aí eu, calma, como assim? Ela, você vai entender. Aí eu, caralho, velho, tipo, todo mundo com quem eu conversava tinha esse mesmo papinho de, nossa, você vai ver. E eu comecei a ficar mais preocupado ainda, porque com certeza aquela porra era uma seita. Uhum. Aquela noite era noite de ritual da lua cheia, eu ia ser sacrificado e meu fígado quente ia ser retirado e compartilhado entre todo mundo, igual, sei lá, igual uma hóstia, sabe? Caramba, cara, você inventou isso agora? É que foi muito detalhado. Nisso, o dono da festa, ele me pega pelo braço e fala, vamos lá, a gente tem que comprar umas bebidas. Aí a gente desce, né, fica aquele silêncio meio esquisito e tal. Peraí, não tinha ninguém bebendo até agora? Não, então, tava todo mundo bebendo, mas ele falou, vamos dar um rolê que a gente vai comprar umas bebidas. Tá. E aí eu falei, cara, beleza, deve ter acabado alguma coisa, a gente vai repor, sei lá. Tá, foi o Arnaldo que chamou. Não, foi o Calígula. Calígula, tá. Que é o dono da festa, ele me levou e tal. Aí a gente desceu do apartamento e, sei lá, eu comecei a tentar puxar papo, né? Tipo, então a festa rola todo ano, né? Aí, todo ano. E vem sempre a mesma galera? Mesma galera. mas tá todo mundo falando que a festa não começou ainda e tal. Não começou. Ele só repete as suas duas últimas palavras. O cara virou um eco, tá ligado? Tudo que eu perguntava, ele repetia. Ele repetia a última parte da frase como afirmação. Essa era a resposta dele. Mas o seu nome é Calígula, não é? Calígula. Basicamente. Meu, nisso a gente andou diversos, assim, quarteirões, a gente passou um monte de posto de gasolina, e eu comecei a achar mais estranho ainda, porque geralmente quando você sai pra comprar uma vodka ruim ou cerveja barata, que é o que todo mundo tava bebendo naquela festa, você resolve isso num posto, né? E aí eu perguntei pra ele, e aí ele, a gente vai comprar saquê. Aí eu, nossa, saquê? Mas por que saquê? Aí ele, cara, que é uma bebida especial, e essa é uma noite especial. E ele me olhou de um jeito tão creepy enquanto ele falava que isso. Sabe o que tinha que ter comentado nessa hora, né? Ah. Você tinha que ter falado, noite especial. Meu, ele me olhava de um jeito tão creepy, tão, tão estranho, que naquele momento eu tive certeza de que realmente era uma seita, ele ia me matar e, sei lá, flambar o meu fígado na porra do saquê. Era pra isso que a gente tava saindo pra comprar. E era importante que fosse você comprando, né? Exatamente, porque fazia parte do ritual. É, que saquê fosse comprado com seu próprio dinheiro. Exato. Ou eles iam vender filtro. A gente voltou e eu voltei a conversar com a Jezebel. Nisso, a galera meio que começou a chamar todo mundo na sala. Tipo, vem, vai começar, tal, vamos, vamos. E a galera começou a aglomerar na sala. E tipo, eu gelei, cantar, né? Parabéns. Não, exatamente. Tipo, e eu gelei foda, assim, tipo, minha pressão caiu, eu falei, eu morri, é isso aqui, morri, tchau, adeus vida, adeus tudo. Se ele só contar aí... parabéns, vai ser uma decepção muito foda agora. Parabéns. Pra manter o clima de parabéns, eles apagaram todas as luzes, tava um puta silêncio, e eu só esperando, né, chegar alguém, sei lá, com um punhal enfiar no meu pescoço, alguma coisa assim. Nisso, chega Calígula, de toga, com umas... por isso que eu falei que ia fazer sentido. Com umas quatro fileiras de camisinha cruzadas no peito, tá ligado? Tipo munição do Rambo. Ele tava assim, ele vai, né, ele abre caminho assim, ele vai até o meio da sala, ele sobe num banquinho que tinha lá, aí ele começa. Eu queria agradecer todo mundo por ter vindo, né, a mais uma edição da festa, e eu espero que vocês aproveitem. E aí, nisso, ele pega uma daquelas buzinas, sabe buzina de carnaval? Sei disso. Sei. Isso. Ele aperta, né, tipo... por um tempo desnecessariamente longo... Sabe, muito, assim, que tipo, o andar de cima e o andar de baixo com certeza registraram uma reclamação naquele dia por causa daquela buzina. Não por causa das outras coisas, né? Por causa da buzina. E daí, eu não tô mentindo. Eu, cara, nossa, que morra alguém da minha família que eu gosto muito, porque tem metade que eu não gosto. Mas que morra alguém que eu gosto, se eu estiver mentindo. Quando ele terminou de apertar a buzina, automaticamente, como se fossem robôs, todas as pessoas começaram a tirar a roupa. Todo mundo, sem sério, sem ninguém falar nada, como se fosse, cara, é como se fosse um bagulho pavloviano. Opa, buzina, hora de tirar a roupa. Ô, Caio, essa festa foi pra você, cara. Não. Todo mundo esse fazendo é isso pra você, porque você era o único cara que não fez isso. Então, esse é o ponto. Eu olhei ao redor e tinha eu e uma outra menina vestidos ainda, que a gente não tinha entrado nesse esquema. Ninguém tinha avisado. E eu acho que também era a primeira festa dela. Ela saiu da sala horrorizada e se trancou no banheiro. E tipo, e daí, enquanto eu ainda tava processando todas aquelas informações, a Jezebel me puxou, começou a me beijar, e eu senti, assim, tipo, um monte de outras mãos puxando as minhas roupas. Tipo, desabotoando minha calça, tipo, meio que... Ah, não, você não fez? A gente faz pra você, não tem problema. Assim... Okay. As mãos do Arnaldo estavam nessas mãos? Então, calma. Nisso, a Jezebel, ela foi me empurrando pro chão. Eu já tava sem calça, cueca, sem dignidade, sem nada. Uma outra... Meu, se não me falha a memória, e, é, assim, eu usei muitos salgadinhos divertidos naquela festa, então a minha memória, ela tá um pouco debilitada também. Mas, assim, se não me falha a memória... Era a esposa de um conhecido meu da época. Ela começou a me fazer sexo oral. Okay. E, é, a Jezebel sentou em cima da minha cara. Tipo, é, meio que, ó, você faz parte disso agora. Relaxa, aproveita. É, porque esse é o gesto mundial que indica você faz parte disso agora. Exato. Sentar na cara de uma pessoa é basicamente, ok, você vive aqui agora. Você acostuma, né? Mas, assim, enquanto ela tava sentada na minha cara, um monte de bocas diferentes passaram por ali. E um monte de mão diferente passou pelo meu corpo. Então, eu meio que falei, foda-se, tá ligado? Eu falei, cara, tamo aí, beleza, tamo aqui. Tamo aqui. Eu vou falar que tô meio constrangido de fazer perguntas agora. Eu não tô me sentindo confortável. Que perguntas que a gente pode fazer? Tipo, quanto ela pesava? E assim, durante o ato, eu só foquei na Jezebel, porque eu não sabia como é que o negócio funcionava, sabe? Tipo, vai que eu começo a me engraçar com outra guria do lado, eu tomo um soco no estômago, sei lá, eu não sei. Então, eu não vou ser mais explícito, né, do que eu já fui, né, eu vou poupar vocês dos detalhes de tudo que aconteceu e tal, mas pode eu só queria... gravar uma outra edição só pra assinar. É, mas eu queria pinçar um detalhe de enquanto tava rolando tudo isso. Eu estava por cima da Jezebel, e daí eu começo a sentir uma mão na minha bunda. Até aí, cara, o que era uma mão na bunda no meio daquilo, né? Tipo, no meio, tipo, você olhava ao redor, assim, era uma parede de corpos e movimentos e gemidos. Só que aí eu comecei a perceber que a mão era mais áspera e maior do que o que uma mulher geralmente tem. Ah, não. Eu viro pra trás e é o Arnaldo. Ah, não. Cara, com a maior cara de sex offender. Sabe aquela cara de Bill Cosby? Ele, cara, me olhando vidrado, meio que, e aí, posso? E eu, na hora, na hora eu virei, você tá louco? Que? Não, mano, porra! E daí, cara, eu juro pra vocês, foi uma expressão de tristeza tão grande, mas tristeza verdadeira, assim, tipo, criança que os pais colocam, tipo, meia na caixa do PlayStation no Natal, só de sacanagem, tipo, é... Tristeza verdadeira, assim, ele tava machucado por dentro. Porra. Mas aí ele desencanou e tal. E... Antes ele machucado por dentro do que você machucado por dentro. E nada de errado com isso, né? Só que não era o meu caso, não era a minha praia. E assim, depois de tudo, depois, né, dessa fodeção toda, tô eu, Peraí, Rabirão, eu preciso te contar como isso tá se passando na minha cabeça. Imagino, agora eu tenho uma imagem mais clara. Eu imagino o Arnaldo, o Peter Griffin, quando ele se veste de anjo. Cara, coloca o Peter Griffin, só que negro é o Arnaldo. Cara, isso é um plot twist. Exatamente, cara. Bom, ok. Meu. Então é o Cleveland. Exato, exato. Meu, depois de tudo aquilo, eu ainda tentando processar, tipo, eu tô deitado, de barriga pra cima, uma galera ainda se pegando e tal, mas quase que, tipo, todo mundo naquele momento de torpor pós-coito, sabe? Certo. Aquele dia, tal. Eu tô olhando pro teto, assim, tipo, mentalizando tudo que tava acontecendo na minha vida naquele momento. Puta momento transcendental, diversos paradigmas se arquitetando na minha mente e tal. Eu vejo um vulto de um cara andando, né, pela sala, parando em pé do meu lado, pelado ainda, né? Com, assim, com um pau murcho diretamente na minha linha de visão. Aí eu, né, tipo, dou aquela... Porque tava tudo escuro, eu dou aquela, tipo, forçada no olho, assim. Aí era o Hércules. Aí ele, ou, bora aquele street lá. E aí basicamente foi isso. Eu levantei, eu coloquei a minha cueca e fui pro quarto jogar Street Fighter com o Hércules. O Hércules colocou a cueca. E eu fiquei assim até amanhecer e o metrô voltar a funcionar pra eu ir embora. O Hércules colocou a cueca também? Colocou. Depois que ele me viu colocando a cueca, ele falou, pô, verdade, né, cara? Tipo, até aquele momento esse pensamento não tinha passado pela cabeça dele. É, porque podia ter sido um jogo de equipe, com cueca sem cueca. Tipo, casado e solteiro, né? Você ganhou dele, finalmente? Não, ele era realmente muito bom. Essa era a minha pergunta. E ia dizer que a cueca é o elemento de dignidade aqui, né? Tem uma coisa que você falou rapidamente, que rolaram muitos salgadinhos nessa festa. Sim. E a gente tá pensando que são salgadinhos, tipo, biotônico. Eu falei... Não, eu falei salgadinhos divertidos. Entendi, tá bom. Tipo salgadinhos torcida. Cara, um nível abaixo do torcida. Tipo fandango e sabor presunto. Não, aquele... O Cheetos tubo. Tá. E depois do dia seguinte, todo mundo vai pra casa normal? É, sabe, tipo, quando rola... Como que é o nome daquele dia que todo mundo é permitido, todo mundo cometer todos os crimes que pode? Como que é o nome? Não é The Surge. Como que é o nome, gente? É um dia normal em Ponta Porã. Maravilhoso, cara. Tá aí mais uma boa ideia pro Call of Duty. Aí a gente tava conversando, eu falei, não, porque na verdade é a primeira vez que eu venho no motel, né? Ela falou, é mesmo? Eu falei, é, eu queria pagar de comelão, né, de meninão, mas não é bem por aí. Ela falou, nossa, é a primeira vez que eu venho também. Nunca vim, sempre achei meio merda, assim, tal, e não vim. Eu falei, nossa, olha só, que grande coincidência, né? Eu falei, é, coincidência. Ela falou, é, mas é uma vez que a gente veio ao motel, mas não vai, né, conhecer de fato o que é um motel, né? A gente tá só nessa festa, esse quarto grande, né? Ela falou, é, né, só isso, né? Aí dá aquela olhada, um olha pro outro, Juno, Jimi Hendrix. Aí eu falei, ah, a gente podia dar uma saída por aqui e procurar um outro quarto. O que você acha? Aí ela deu aquela olhada, ela falou, ah, mas pô, a gente já tá há tanto tempo, né, que já parou com isso. Eu falei, não, mas uma festa, né, vamos lá. Eu falei, ah, vamos lá. Ela, beleza, vamos lá. Eu falei, nossa, é hoje, né? Alegria, sucesso, depois de todo aquele sofrimento cagando, alguma coisa o universo vai devolver pra mim. Aí a gente saiu, só que assim, a gente não podia sair pra dentro do motel, assim. E a gente teve que sair meio escondido por uma janelinha de um dos quartos pra cair naquele ambiente que é o corredor da entrada de carros, né? Das entradas de carro pros quartos. A gente foi andando até a recepção. Quando eu cheguei na recepção e falei com o cara olhou pra mim, achou super estranho que tinha um Jimi Hendrix e uma colegial grávida. De mãos dadas, surgindo por trás dele, por um lugar que não tinha entrada nenhuma. Eu falei, amigão, tudo bem? Opa, tudo? Eu falei, eu queria saber quanto é que tá, qual que é o preço dos quartos aí e tal, né? Ele falou, eu tenho três preços agora, 80, 180 e 250. Aí eu olhei pra minha amiga, né? Falei, não, todo respeito a ela, adoro ela e tal, mas vamos no de 80 mesmo, né? Porque, até porque tudo que tem no 250 tem na festa, melhor voltar lá. Não, o da festa não era nem 250, a festa devia ser demais, que era um quarto único e maravilhoso. Não, mas eu tô falando assim, se você quer ir pra pista de dança, pro assistir filme no telão, ir na piscina, ué, vai na festa. É. Pra isso que você tá querendo, de 80 é o suficiente. É, não ia dar pra fazer nada disso nu, porque tinha muita gente na festa e... né, por enquanto. Tá acontecendo, por enquanto, é verdade. Aí tudo bem, ela tava levemente afastada, assim, que ela tava envergonhada quando eu fui falar com o rapaz da recepção. E eu falei, não, vai de 80. Ele, tá bom, R$80. Eu falei, pago agora ou paga na saída? O cara falou, não, paga agora. Ele, tá bom. Ele aí olhou pra você cartão. E falou, paga agora. É, aquele bigodinho safado, falou, não, paga agora, né, cara? Normalmente é na saída, mas pra você é agora. Entreguei o cartão pra ele, ele falou, ah, então, a gente tá sem sistema de cartão. Preciso que você pague em dinheiro. Eu falei, ô, amigão, mas é que eu tô sem dinheiro, tô só com cartão. Ele falou, ah, então não dá pra passar. Eu falei, cara, pode ser que volte daqui a pouco, né? Então deixa que eu pago na saída. Ele falou assim, não, não posso deixar, porque se você entrar no quarto, sair e eu continuar sem sistema, você não vai pagar o quarto. E aí não posso fazer isso. Aí eu olhei pro cara, falei, amigão, vem cá, vem aqui do meu lado. Falei, tô com a garota ali, cara, é uma amiga minha de muito tempo, sempre quis, né? Com ela. Tô nessa festa aí, pintou essa chance... Ajuda aí, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu pagar na saída. Ela falou assim, cara, se cada pessoa que vem aqui me contar uma história triste e eu fosse aceitar, já tinha falido, bicho. Não tô nem aí pra você. Foi a pessoa mais escrota que já passou pela minha vida foi esse porteiro do motel. Cara, esse cara não tem coração. Nenhum, tipo zero. Talvez seja isso aí... que qualifique ele pra ser um bom porteiro de motel. É, pode ser. Aí eu falei, ah, quer saber? A menina é tão minha amiga que eu vou falar pra ela, né? Vou mandar tá real pra isso. Ela. Perguntar vou se perguntar se ela... Exatamente, perguntar se ela não tem aí. Aí chamei ela, falei, ó, tá acontecendo isso e tal, cara, só não tá aceitando cartão, você não tem dinheiro aí? Ou cheque, sei lá. Ela falou, putz, não, só tenho cartão também. Falei, caralho. Eu falei, bom, não vai ter o que fazer. Olhei no fundo dos olhos dela, falei, ó, não vai ser hoje, né? Ah, mas deixa quieto, vamos voltar pra festa, a gente fica lá tomando uma e a gente vai embora. Falei, ó, beleza. Eu tava arrasado, né? Porque... É, nossa. Chegou tão perto. Não, muito perto e o destino não me sorriu. A gente tava voltando por aquele corredor de garagens, e aí, de repente, a gente notou que uma das garagens tava levemente aberta, assim. Enquanto todas estavam 90 graus batidas ali, um dos portões de garagem tava já inclinadinho, como quem diz, né? Uhum. Estou chamando vocês. Alô, olá, que é Deus, eu estou chamando vocês. Aí eu falei, cara, pera um pouquinho aqui. No último episódio aqui, a gente falou, Gina, sobre a vida em modo tutorial. Sabe quando você tá na primeira fase do videogame, e aí, tipo, tudo fica escuro e tem uma porta clara? É pra dizer, ela tá falando pra você entrar ali. Se você não for ali, você não vai conseguir fazer nada. É ali que você tem que ir. Exatamente. E aí a gente falou que esse é um grande conselho. Quando a vida tá em modo tutorial, você obedece ela. Exatamente, maravilhoso. Não poderia exemplificar melhor. Aí a gente falou, ah, vamos lá, né? Porque acho que tem um negócio aberto. Se o quarto estiver aberto, a gente entra e vai pro quarto. E fecha, deve dar pra fechar por dentro. E lá, a gente dá um migué. Beleza, lá, será, né? E eu achando aquilo incrível, né? Que tava deixando a aventura mais emocionante. Beleza. Quando a gente abriu a porta... A garagem, diferente dos outros quartos em que provavelmente a garagem era uma garagem de carro e depois subia para um quarto ou abria para um quarto, era simplesmente uma garagem mesmo. Só que ela, além de não estar ligada a quarto nenhum, ela estava em reforma. Ela estava completamente detonada, completamente... Cara, era só cimento, cal e tinta. Sabe quando fazem aquele montinho invertido de cimento com água no meio para fazer a maçaroca? Era aquilo. Um monte de lata de tinta, inchada, pincel, bucha, rolinho. Era isso. Tava um canteiro de obra. Canteiro de obra. A gente entrou no canteiro de obras, fechou a porta, viu que não dava pra alugar nenhum aquilo, e falei, e aí? É aqui. Ela falou, é aqui o quê? Eu falei, é aqui o nosso quarto. É aqui que vai rolar. É aqui. Ela falou, você tá louco? Você tá achando que eu sou o quê? Eu falei, não, veja bem, é uma noite emocionante, né? Não sei o que lá, festa, Jimmy Hendrix. Um elemento rústico. Juno, pois é, cara. Ela falou, não, você tá maluco, você acha que eu vou fazer qualquer coisa aqui? Abre essa porta agora. Eu falei, não, pensa bem, vem cá, que... chavequinho, aí convenci. Aham. Tinha pelo menos um carrinho de mão, um lugar mais confortável, cara, assim? Tinha carrinho de mão, Quando eu mencionei o carrinho de mão pra ela, foi o momento que ela mais insultada se sentiu. Essa hora ela quase me bateu mesmo. Quase que ela tirou a barriga grávida da Juno dela, deu na minha cara. Foram vários momentos da noite em que eu tentei apimentar as coisas com os instrumentos do quarto em construções e não consegui. Mas foi, né? Foi? Deu certo? Foi. Não, deu certo. Vale lembrar que esse momento da vida que eu tô narrando era um momento da vida que eu tava cheio de vitalidade, né? Vitalidade. Eu era jovem, como eu era muito magro, acho que eu tinha pouco músculo pra cansar, então o ácido lácteo não batia tão fortemente em mim, então foi uma noite que tava se desenhando ali com muita resistência, muita alegria e muita juventude mesmo. Aí em determinado momento da noite, a gente tava ali e tal, aí eu parei e falei, cara, que horas são? Eu não faço a menor ideia que horas que a gente saiu lá da festa. Eu preciso, sei lá, pegar minhas coisas, eu não sei como é que eu vou fazer pra ir embora, eu preciso pegar minha guitarra. Ela falou, ah, não sei que horas são. A minha bolsa tá com uma amiga minha, tá com a minha amiga que tá lá na festa. Eu falei, bom, espera aqui então, que eu vou até a festa, eu vou pegar minhas coisas, trago pra cá, só pra garantir que os caras não vão fechar o quarto, que eu sei que tava contratado até às 6 da manhã, eu acho. Quarto. E aí eu já volto, tá bom? Mas você ia fazer o quê? Você ia passar o dia na garagem em reforma? Por que você não voltou pra festa? Não, porque, cara, tava rolando ainda. Ah, ia rolar mais. Aproveitar mais. Não, tava... Sede de viver. É, o negócio tava bom. Aí, beleza. Aí eu saí do quarto, fui até a festa. Cheguei na festa, ela já tava mais ou menos vazia. Só que assim, pensa que tudo isso, cara, tanto eu quanto ela, a gente tava muito bêbado. Muito, assim. A gente tava muito louco. Aí eu cheguei na festa, a festa já tava bem mais vazia, só que nessa que eu passei por ali, eu não encontrei ninguém conhecido. E a hora que eu cheguei no palco, a minha guitarra não tava lá. Aí eu falei, cara... Será que você não entrou em outra festa? Não, a guitarra não tava lá nem os pedais. Aí eu falei, puta que pariu, e agora? Aí eu comecei a procurar as outras pessoas, procurar, e tinha uns instrumentos no palco ainda. Só a minha guitarra que não tava. Eu falei, puta que pariu. Roubaram minha guitarra. Com os pedais. Caralho. Com os pedais. Era uma SG da Epiphone, que eu tinha um... Apesar de eu não gostar tanto do som dela, eu tinha um certo carinho, que foi minha primeira guitarra. Sim. Aí eu falei, caralho, o que eu faço? Nessa hora, quando bati o desespero, é quase como se a bebedeira desse uma baixada, e o meu tesão, então, foi pro caralho, né? Não tinha mais. Ou saiu do caralho, né? Não foi pro caralho. É, saiu do caralho, no caso, exatamente. Comecei a procurar gente, não achava ninguém, aí voltei lá pra garagenzinha, cheguei pra ela e falei, cara, roubaram meus instrumentos. Ela falou, como assim? Eu falei, sumiu, não sei onde tá, roubaram, não tem outra explicação. Puta, que bosta, tal. Aí ela, mas não fica triste não, vem cá. Aí, de repente, voltou, né? Tudo aí voltou, tudo começou de novo. Aí rala o corpo no cimento, beleza. Em determinado momento, eu paro e falo, não, peraí, eu vim com o pessoal da banda. Todo mundo veio junto com os instrumentos. Se o meu instrumento não tava lá, apesar de ainda ter algumas coisas lá, eles que pegaram. Esse era o primeiro pensamento lógico que eu tinha que ter tido, né? Enquanto você tava ali ralando no cimento, você tava pensando nisso. Provavelmente, por aí. Você tava usando isso como uma técnica de prolongar o ato? O mágico, ele não conta seus segredos, né? A não ser Mr. M. Eu falei, cara, peraí, deixa eu tentar falar com algum deles. Aí eu peguei meu celular, que esse tempo inteiro tava no bolso da minha calça, e tinha muitas ligações não atendidas. E nisso assim, a Juno tá ali, né? Tipo, pra quem você tá ligando? É. Ok. Tinha muitas ligações não atendidas. Mas assim, muitas. Todas as pessoas da banda já tinham me ligado. Muitas vezes. Aí eu liguei pra uma delas, que a que mais tinha ligado, que era vocalista. Cara, eu liguei pra ela, ela já atendeu, tipo, puta que pariu, Gino, onde você tá, cara? A gente tá te ligando que nem um maluco, não sei o que lá. Eu falei, cara, onde vocês estão? Ela falou, porra, a gente vem embora, cara. Eu falei, não, como assim vocês vieram embora? Porque qual que era outro medo meu? Como eu era muito jovem nessa época, eu morava na Vila Mariana e a festa era na Raposo, se eu tivesse que pagar um táxi da Raposo até a Vila Mariana de bandeira 2 de final de semana, eu ia... R$100. Cara, não, sei lá, eu ia perder... 3 meses de salário, entendeu? É. Ia ser muito traumático, muito problemático. É, cara. Aí eu falei, como assim vocês vão embora? Ela falou, não, a gente saiu já. Eu falei, mas faz tempo que saíram? Ela falou, cara, a gente tá... Tipo, a gente acabou de sair da Raposa e tá entrando aqui no Tantã, sei lá. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Roubaram meus instrumentos, eu não sei como eu vou fazer pra voltar pra casa. Ela falou, mas onde você tá, cara? Eu falei, tô num quarto aqui. Ela, porra, não acredito, cara, filho da puta, caralho, não sei o que lá. Ela falou, seu idiota, sua guitarra, seus instrumentos estão aqui com a gente. A gente guardou as coisas e tá trazendo tudo embora, porque a gente viu que você sumiu, mas sei lá, né? A gente veio junto. Eu falei, puta. Eu falei, cara, eu preciso que vocês voltem pra vir me buscar, porque eu não tenho grana pra bancar, voltar pra casa depois. Ela falou assim, não, você tá louco, cara. A gente já andou a Raposa inteira. A gente não vai voltar agora. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, essa é a hora de vocês mostrarem o amizade mesmo, né? Companheirismo, mostrar que a gente, enquanto banda, é uma unidade só. Sei lá, como super patos que vão juntos. Ela falou, cara, não vamos voltar. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela falou, peraí. Aí ela falou meio alto, ó, galera, o Gino tava num quarto lá, ele quer que a gente volte pra buscar ele. Os caras, puta, filho da puta, não sei o que lá tal. Beleza, vamos voltar. Aí eu falei, bom, beleza. Em quanto tempo vocês estão aqui? Ela falou, ah, acho que em 20 minutos a gente tá aí. Ela falou, espera a gente na saída aí do motel, né, na porta principal. Beleza? Beleza. Aí desliguei. Ela falou, e aí, o que aconteceu? Eu falei, ah, não tinha roubado nada. Tipo, tava com... eles pegaram mesmo, porque eles estavam indo embora. Acho que a festa já deve ter acabado e tal, e eles saíram com as coisas. Ela falou, nossa, que bom. Ela tava tão agoniada, né, me sentindo culpada também, né. Você não tava cuidando lá dos seus instrumentos e tinham roubado. Eu falei, não, imagina, não se sente culpada, né. Você não tem culpa de nada, você hoje é só mérito. Ah, que isso, é maravilhosa. Obrigado. É, ela, ah, que isso, né? Aí nessa troca de palavras de carinho, a gente voltou a. Rolou, né? Mais uma vez. Rolou mais uma vez. Uhum. Aí nessa que terminou de rolar, eu pego o telefone. Chamada. 20 ligações não atendidas. Puta que pariu. Aí liguei pra eles. Falei, oi, onde vocês estão? Puta que pariu, Higino. Onde vocês estão? O quê? Cadê você, seu filho da puta? Eu falei, não, eu tô aqui. Fala, tá aqui aonde? A gente passou aí na porta, ficou te esperando 10 minutos, nada de você sair. A gente ligou, você não atendeu. A gente veio embora de novo. Eu falei, não! Pelo amor de Deus! Volta, cara, volta. Não, não. Você tá louco, cara. A gente tava na puta que pariu. Já a gente voltou pra te buscar. Chegou a sair isso no abril, agora você vai se fuder. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, você não tá entendendo, não tem como voltar, não sei o que fazer. Ela falou, não, Gina, não dá, você acha que a gente é idiota, a gente tá indo embora, depois passa na minha casa, pega os instrumentos e tal, mas se fode aí, eu não quero saber, tchau, desligou. Eu falei, puta que pariu. Ela falou, o que que foi? Eu falei, ó, eles estavam vindo me buscar, vieram aqui, só que aí a gente demorou e não saiu, e eles foram embora. Mas você foi muito sedutora e estragou tudo. Ela falou, putz, desculpa, né, nossa... Eu falei, não, imagina, você não tem culpa de nada, né? Você é ótima. E aí rolou mais uma vez. Aí rolou mais uma vez. Cara, eu sei lá que horas isso já era, assim, mas era bem de manhã. Ah, 3 da manhã, 3 da tarde já. É, em determinado momento a gente tava esgotado, cansado, e falou, não, vambora agora. Falou, vamos. E ela falou, e como que a gente vai embora? Eu falei, não sei, você veio como? Ela falou, ah, vim de carona com uma amiga minha, que já deve ter ido embora também. Aí teve uma bosta que foi... E na festa, que já tava, tipo, tava fazendo faxina no quarto da festa, e a gente foi lá procurar a bolsa dela, procurar a amiga e procurar a bolsa, e aí não tinha nem amiga nem bolsa, ela não conseguia falar com a amiga pra saber se a amiga tava com a bolsa mesmo, ficou preocupada achando que tinha perdido a bolsa, mas aí a gente não tava mais na garagem, né, pra consolar ela, então, pelo menos dessa vez a coisa não degringolou. Aí ela falou, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, deixa eu pensar. Eu falei, vamos pra recepção e sentar no sofá lá direito, e lá eu penso que eu faço... Pra gente voltar. Ela falou, é, vamos ver, a gente pega um táxi. Eu falei, cara, vai ser foda pegar um táxi, vai ficar caro pra caralho. Recepção do motel. Motel, é. Ok. A gente sentou ali nesse lugar e nisso saíram 2 casais de amigos dela. Oi, nossa, e aí, o que você tá fazendo? Fala, ah, não, é, atrasei também da festa, né? Fala, nossa, é verdade. Os 2 casais saíram da mesma porta? Não. Porque eles... pode ter sido uma noite incrível pra eles também. Aí a gente encontrou esses 2 casais e tal, eles perguntaram, né, o que estão fazendo aí? Não, estamos aqui e tal, não sei o que lá. Aí a menina que tava comigo, né, virou e falou assim, ah, vocês estão indo embora agora? Ele falou, tamo sim. Aí ela falou, ah, será que vocês não podiam dar uma carona pra gente? Aí o cara virou e falou assim, putz, é que a gente tá em 4 pessoas já, e vocês são 2, e não cabem 6 no carro. Ela falou assim, ah, mas sei lá, a gente dá uma apertadinha, né, acho que não tem problema, tem problema pra você? Vai no colo, não sei. Ele falou, putz, não dá, né, gente? 6 no carro não dá. São só 4 pessoas que cabem. Aí eu insisti, eu falei, não, mas a gente vai apertado, né? De algum jeito. Ele, não, não, é melhor não. E saíram andando. As 4 pessoas foram embora. Caralho. Aí eu olhei aquilo, eu queria esfaquear aquelas pessoas. Eu falei, cara, como assim eles pegaram uma carona? Que gente tô na legal. Puta que pariu na Raposo. A gente tomou uma carona e eles falaram, não, não, não, não, se fode aí. E foram embora. Aí eu olhei pra ela, falei, caralho, que bosta. Ela falou, é, e agora eu não tenho como voltar. Também porque, como eu não tô, eu tô sem minha bolsa, eu tô sem dinheiro, tô sem carteira e tal, e não sei o que eu vou fazer. Falei, não só eu vou ter que dar Raposo até a minha casa, eu vou ter que dar Raposo até a casa dela, que agora eu não lembro onde era, mas era, cara, numa contramão, era muito longe. Uhum. Era muito mais longe. Não, mas, cara, era muito longe. Eu falei, ah, tudo bem, né, eu te deixo em casa, a gente pega um táxi e eu te deixo em casa. Ah, beleza. É o mínimo que você podia fazer. É, aí a gente saiu, conseguiu chamar um táxi, o rapaz da recepção lá da guarita ajudou nisso, pelo menos. É, pediu táxi. Eu perguntei pra ele se o sistema de cartão tinha voltado. Ele falou que sim, e tinha voltado. Que me deu mais vontade de matar ele. muito, assim. A gente entrou no táxi, o taxista já, sei lá, pega a galera no motel, já, ele já vem dando risadinha o tempo inteiro, né? Já vem meio solto, meio feliz. Eu fui batendo papo com ela até a casa dela, beleza, deixou ela lá, valeu, né? É uma noite memorável. É, pelo menos isso. E aí, na volta, eu falei pro taxista, falei, cara, eu tô indo pra Vila Mariana agora, e eu preciso que você... O endereço é tal, tal, eu só preciso que você passe em algum 24 horas pra eu tirar dinheiro, porque eu tô só com cartão. Ele, ah, beleza. Aí nisso eu comecei a contar a história pra ele. Inclusive é engraçado que eu preciso que você tire dinheiro, porque eu já vivi um outro momento que eu precisava de dinheiro. E comecei a contar a história pra ele. E fui contando, fui contando, fui contando, fui contando. Sei que a hora que ele chegou na minha casa, a corrida tinha dado 120 ou 130 reais. Uhum. E ele chegou na minha casa e ele não parou em lugar nenhum. Uhum. E aí a hora que ele encostou, ele falou, cara, desce aí, essa história é ótima. Não vou te cobrar a corrida. Caramba, oh, sério? Que demais. Putz, que incrível. É nessa hora que o Caio faz o sobe-som do Baker Street. Este podcast foi editado por Caio Corraini.